Eu sei. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso programa Cantinho das Letras. Hoje nós vamos falar sobre o livro intitulado Para Minha Irmã, escrito por Judy Picoult. Judy Picoult é licenciada em escrita criativa, autora de 18 romances, todos best-sellers. É casada e tem 3 filhos. O livro narra a história de uma família em conflito e tem como foco as duas irmãs, Ana e Kate. Ana não está doente, mas é como se estivesse. Aos 13 anos, já passou por inúmeras cirurgias, transfusões de sangue e internações, para que sua irmã mais velha, Kate, possa combater a agressiva leucemia que a castiga desde pequena. Concebida por fertilização in vitro, para ser uma doadora de medula óssea perfeitamente compatível com a irmã, Ana nunca questionou seu papel até agora. Como a maioria dos adolescentes, ela está começando a buscar sua verdadeira identidade. E ao contrário de uma pessoa normal, sua vida sempre foi definida em função da vida da irmã. Um dia, Ana toma uma decisão que para as pessoas seria inconcebível. E essa decisão vai destroçar sua família e trazer consequências para a irmã que ela tanto ama. Para Minha Irmã é um livro provocativo que retrata as difíceis escolhas de uma família dilacerada pela dor, mas, acima de tudo, é a história de pessoas que lutam com todas as forças por aqueles que amam. O livro é polêmico, coloca pontos de vista às vezes nunca pensados. Você vai passar páginas inteiras refletindo sobre o que realmente é ser uma irmã. E se é certo fazer o que for preciso para salvar a vida de um filho, mesmo que isso signifique desrespeitar os direitos do outro. Além de surpreender pela temática abordada, o livro surpreende também pela narrativa. A autora não apresenta apenas o ponto de vista de Ana. Alternando o ponto de vista de todos os personagens importantes da história, a autora nos mostra de uma forma espetacular como cada um se sente em relação ao drama. A verdade é que desde que a doença de Kate foi descoberta, toda a família gira em torno desta questão. Sob o pretexto de cuidar de Kate, Sarah, a mãe, relega os dois filhos, Ana e Jesse, ao segundo plano. O pai, Brian, é bombeiro e usa a profissão como válvula de escape para os problemas. Esse é o retrato da família, por mais que Sarah se negue a ver. Outra história que é entrelaçada ao drama familiar é a história do advogado de Ana, o Campbell, e sua colega de escola, que é sua ex-namorada, Júlia. Júlia é curadora ad litem do caso. Esses dois vão viver um romance conturbado, que claramente não terminou, e que, na minha opinião, serve como distração para o leitor, em meio ao caos da família de Ana. O tema do livro é tratado de uma maneira racional, científica, sem apelação para o místico. Apresenta uma leitura emocionante, sensível, cativante, divertida, inteligente e, acima de tudo, surpreendente. Este é um livro mais que indicado, é uma leitura necessária. E o Cantinho das Letras fica por aqui. Nos encontraremos na próxima semana. E se você quiser entrar em contato conosco, escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Tchau! Essa foi a Ana Paula Ruas com o Cantinho das Letras, com a sugestão de mais um bom livro, tenho certeza, que você vai ler esta semana e aguardar ansiosamente a próxima dica na semana que vem. E, se você tiver uma dúvida, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Alceu Valença, Tropicana, do Alceu Valença e Vicente Barreto. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti, juá, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Jaboticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Sabor, morena tropicana, eu quero

engana o mar, imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento traz. Saudade, o som do tempo que ressoa. Saudade, o céu cinzento, a garoa. Saudade desigual, nunca termina no final. Saudade eterno, filme em cartaz. A casa da saudade é o vazio. O acaso da saudade, fogo frio. Quem foge da saudade, preso por um fio, se afoga em outras águas, mas do mesmo rio. Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sobra da pessoa. Saudade igual o farol, engana o mar, imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento traz. Saudade, o som do tempo que ressoa. Saudade, o som do tempo que ressoa. Saudade, o céu cinzento, a garoa. Saudade, o céu cinzento, a garoa. Saudade desigual, nunca termina no final. Saudade eterno, filme em cartaz. A casa da saudade é o vazio. O acaso da saudade, fogo frio. Quem foge da saudade, preso por um fio, se afoga em outras águas, mas no mesmo rio. Se afoga em outras águas, mas do mesmo rio. Atendendo ao pedido da Denise Braga, ouvimos com Maria Bethânia e Lenine, do Paulinho Mosca e do Chico César, Saudade, no nosso Grandes Encontros de hoje. Faça você também como a Denise Braga e mande seu pedido, sua sugestão musical. Pode fazer de viva voz, basta mandar seu arquivo anexo ao seu e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com o cachorrão Jair Rodrigues, do Chico Buarque, Até Segunda-feira. Sei que a noite inteira vou cantar, até segunda-feira, quando volto a trabalhar. Preciso me inquietar, até segundo aviso, você prometeu me amar. Por isso eu conto a quem encontro pela rua, que o meu samba é seu amigo, que a minha casa é sua, que meu peito é seu abrigo, meu trabalho, seu sossego, seu abraço, meu emprego, quando chego no meu lar. Morena, sei que a noite inteira vou cantar, até segunda-feira, quando volto a trabalhar. Morena, sei que não preciso me inquietar, até segundo aviso, você prometeu me amar. Por isso eu conto a quem encontro pela rua, que meu samba é seu amigo, que a minha casa é sua, que meu peito é seu abrigo, meu trabalho, seu sossego, seu abraço, meu emprego. ouvimos com Jair Rodrigues, do Chico Buarque, Até Segunda-feira. Na sequência, vamos ouvir com Ângela Jobim, do Tom Jobim, Samba do Avião. Do avião. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também de acordar. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá pessoal, no Papo Nutritivo de hoje eu vou contar para vocês como a alimentação pode interferir no bronzeado. Vem chegando o verão, um calor no coração, não demora muito agora, toda de bundinha de fora, topless na areia, virando sereia. Muito se fala sobre o perigo da exposição excessiva ao sol, mas as pessoas acabam esquecendo que o sol é um grande aliado do nosso organismo. Através dos raios solares, nosso corpo produz a vitamina D. A vitamina D, juntamente com cálcio e fósforo, é responsável pela manutenção de ossos e também para a manutenção da função de vários órgãos, como pele, pâncreas, músculos, nervos, glândulas paratireoide e sistema imunológico. No entanto, é bem verdade que o sol também pode levar efeitos deletérios ao homem. A exposição excessiva causa queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele. Então vamos procurar manter um bronzeado sem agredir a pele, sem agredir a saúde, tomando sol antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde. A nutrição pode ser aliada à beleza da pele e também garantir um bronzeado mais saudável, uniforme e duradouro. Alguns nutrientes e substâncias presentes nos alimentos estão fortemente associados à renovação celular, pigmentação e fotoproteção da pele. E aqui eu vou deixar para vocês alguns exemplos dos principais e os seus benefícios. Essa magia colorida, coisas da vida. Carotenoides. São pigmentos de plantas que podem ser amarelo, laranja ou vermelhos. Podemos encontrar mais de 600 tipos na natureza e estudos têm demonstrado o efeito fotoprotetor, reduzindo a sensibilidade da pele às queimaduras solares. E esse efeito pode estar relacionado à sua capacidade de estimular a produção de melanina. E podemos encontrar os carotenoides em vegetais folhosos verdes escuros, nos vegetais e frutas amarelo-alaranjado, sendo que nas cores mais escuras estão associados a níveis mais altos de carotenoide, como a cenoura, espinafre, abóbora, damasco, batata doce e mamão. Vitamina A. Atua na produção de pigmentos visuais, diferenciação celular, desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial. Essas funções podem ser satisfeitas com a ingestão de carotenoides provitamina A. E podemos encontrar vitamina A em alimentos de origem animal, como fígado, ovo e leite. Vitaminas C e E são poderosos antioxidantes que reduzem a produção dos radicais livres no nosso corpo, um dos causadores, por exemplo, do câncer. E esses radicais livres podem ser produzidos também pelos raios solares. E também retarda o envelhecimento da pele. Podemos encontrar a vitamina C na laranja, no limão, acerola, abacaxi, kiwi, entre outros. E fontes de vitamina E podemos achar na amêndoa seca, nas castanhas, óleos vegetais, abacate, entre outros. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E esse foi o meu papo nutritivo e ensolarado de hoje. E eu volto depois com mais dicas. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Este foi o nosso Papo Nutritivo de hoje, reprisando o Papo Nutritivo da semana passada, atendendo a pedidos com a nossa nutricionista Denise Braga. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Ivan Lins, do Ivan Lins e do Vitor Martins, e Tuverava. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Minha Ituverava, mande um alaçã, mande uma burinha, mande o ribeirão. Mande Ouvimos com o Ivan Lins, do Ivan Lins e do Vitor Martins, e Tuverava. Na sequência vamos ouvir do Sérgio Endrigo e do Sérgio Bardotti, na versão de Nazareno de Brito, com a interpretação do Moacir Franco, Distante dos Olhos. Por que é que esta lágrima corre tão fria e o inverno já foi? Por que é que esta noite os meninos da rua não vejo brincar? Não sei porquê. A alegria dos amigos de sempre não me diverte mais. E um me disse assim: distante dos olhos, aos poucos esqueces o amor que não dorme no teu coração. Mas a quem eu mande levar-te uma rosa, pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não leve a ti. E já sei porque sempre esse amargo soluço eu tento esconder. Quando penso que talvez alguém passe, te abrace, te fale de amor. Também porque não consigo lembrar o sorriso que existe em teu olhar quando não estás aqui. Distante dos olhos, aos poucos Ouvimos com o Moacir Franco, Distante dos Olhos, de Sérgio Endrigo, Sérgio Bardotti, e a versão é do Nazareno de Brito. E o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais é o batepapomusical1@gmail.com. Fafá de Belém vai cantar do Chico Buarque, Sob Medida. Você crê em Deus?

lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre. Não chore, meu bem. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal. Me levar outra vez, me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Ouvimos com a Maísa, do Tom Jobim e da Dolores Duran, Por Causa de Você. Chegando agora na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos ouvir, fechar esse nosso encontro dessa semana, com os Cariocas, cantando do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. Cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa no doce balanço caminho do mar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah! se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Também quero convidá-los a divulgar o nosso programa, nossa emissora. Convidá-los ainda a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com suas sugestões, suas críticas, comentários, pedidos musicais. Se você quiser, pode fazê-lo de viva voz. Basta mandar um anexo ao seu arquivo. E a gente, então, bota aqui o seu pedido musical, sua sugestão de viva voz. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.